Bola na Rede. Olá a todos e sejam bem-vindos à primeira edição do Bola na Rede, o programa de debate esportivo da ESCS FM. O meu nome é Mário Oliveira e estes são os nossos três notáveis comentadores desportivos. Tiago Martins pelo Sport Lisboa Benfica. Olá e boa noite a todos. João Monteiro pelo Futebol Clube do Porto. Boa noite, filhos do Dragão. E Hugo Rebelo pelo Sporting. Boa noite a todos os Sportingistas. Meus caros, sejam muito bem-vindos ao programa e vamos ao que interessa. Vamos embora! Pode sair o remate, falta pé! A jornada. Começamos então com a jornada, onde os nossos três comentadores desportivos vão fazer a análise aos últimos jogos no Campeonato Português e, se vocês entenderem, podem falar um bocadinho sobre as competições europeias. Tiago, queres começar? O Benfica, que perdeu durante a semana com o Lyon por 2-0 e agora, mais recentemente no Campeonato, ganhou 1-0 ao Portimonense. Partilhas da opinião do teu treinador Jorge Jesus, 4 jogos, 4 vitórias, tudo a correr bem? Sim, é verdade, 4 jogos, 4 vitórias, tudo a correr bem. A única coisa que me entristece no momento são as vitórias um bocado magras em relação com a época passada que o Benfica tem estado a conseguir nestas últimas jornadas. No entanto, temos de notar uma coisa, que é a tarefa ingrata que o nosso clube tem a partir do momento em que estabelece resultados de 8-1, por exemplo, contra o Setúbal. Numa época, é obviamente difícil continuar com esse tipo de resultados na época seguinte, apesar de termos sido campeões e de continuarmos com uma boa equipa. Meus caros, partiram da opinião do Tiago? Pá, é assim, isto sobre o Benfica, isto é sempre a mesma coisa. Acho piada dizeres, falares em tarefa ingrata quando comparas os 8 golos que o Benfica marcou a temporada passada e vês agora dizer, ah e tal, vitórias magras e não sei o quê. Opa, desculpa lá, eu não consigo concordar com isso, porque é assim, eu não me lembro de alguma vez de ver o Benfica a marcar mais do que 5 golos. A temporada passada foi uma temporada fora de série. Em tudo. Quer dizer, acho que eu também já não me lembrava de ver o Benfica a fazer uma grande época na Liga Europa. Não lembro. E, no entanto, era o primeiro clube que eu apostaria para ganhar. Eu sempre disse. Eu acho que o Benfica só perde contra dois clubes. Ou contra a Juventus, ou contra o Liverpool. E foi contra o Liverpool. E disse sempre, opa, se o Benfica continuar a fazer o que está a fazer, e se ganhar o Liverpool, ganha a Liga Europa. Sem qualquer dúvida. Nunca tive dúvida nenhuma disso. Porque, de facto, a temporada passada foi uma temporada fora de série para o Benfica. Agora, dizer que, pá, é o mesmo que vocês estão mal habituados. Mas vocês estão mal habituados. Não, vocês estão muito bem habituados. Porque a temporada passada é que foi a fora de série. A temporada passada é que vos devia ter desabituado. Então vamos pegar numa coisa, então. Se estamos a falar da temporada passada e se estamos a falar de épocas, tipo, não está a ser coerente no que está a dizer, porque se formos por aí, então o Porto teve uma temporada espetacular na Taça de Portugal, certo? Estamos a falar de coisas diferentes, por exemplo. Eu estou a falar numa temporada, eu estou a falar inteiro, não. E tu estás a falar numa competição. Então, estás-me a falar numa competição, estás-me a falar na Liga Europa, certo? Não me estás a falar na competição. Não, eu estou a falar no campeonato, os 8-1. Ao Setúbal, foi no campeonato, não foi na Liga Europa. Não. Quem era o Setúbal, ir à Liga Europa. Eu estou a falar na temporada em geral. O Benfica, pronto, esteve... Então não percebo o teu ponto. Não, então eu vou-te explicar. O Benfica nunca teve uma temporada como teve a temporada passada. Foi certo. Uma temporada fenomenal, certo? Já houve mais, mas... Okay, não. Eu não me lembro dessas mais, okay. E sou bastante mais velho do que qualquer um que está aqui. Mas pronto. Não era nascido? Não. Calma. É melhor não entrarmos por aí. Desculpa. Agora, eu não me lembro de uma temporada do Benfica como a temporada do ano passado. Que o Benfica foi justíssimo campeão. Poderia ter ganho a Taça de Portugal, poderia ter ganho a Liga Europa, poderia ter ganho tudo o que lhe aparecesse à frente. E se fosse a Liga dos Campeões também fazia um papel fenomenal. Perdeu o Di Maria e o Ramírez. Epá, peças fundamentais, sim. Se é justificação para fazer o que está a fazer, não. Mas atenção, o Benfica não deixa de ser uma grande equipa. Agora, é o que eu digo, quer dizer, tu disseste que, entre aspas, tu disseste isto. Nós estamos mal habituados, porque o Benfica, a temporada passada, fez o que fez, e esta temporada as vitórias estão a ser magrinhas. As vitórias do Benfica, a maior parte delas eram magrinhas, porque o Benfica, ora aí está, a temporada que se destacou como diferente foi a temporada passada, porque até à temporada passada, o Benfica sempre foi um clube que era aquilo que nos tinha habituado. Mas tu estás a falar de que época? É porque todas as épocas anteriores. Historicamente comprovado que o Benfica é o melhor clube de Portugal. Não. Peraí. Ok, então diz uma coisa. Tu queres comparar uma época, sei lá... Eu quero que tu me digas... Tu queres comparar uma época de 67, 68, 69 com uma época do século XXI, é isso que estás a querer fazer? Portanto, estás-me a fazer comparações com uma época em que nem havia um fora de jogo, quase. Eu não sou eu que estou a fazer a comparação, tu é que estás a fazer não, a comparação. Não, não, quero dizer que me historicamente... a época. Qual é que é a época? De que estás a falar, tu o Benfica habituou os adeptos a ter vitórias magras. Quando sempre tivemos uma boa equipa, quando sempre tivemos grandes avançados. Não. O Benfica habituou os adeptos à equipa que é. Ok. Que nos últimos 25 anos ganhou 3 vezes o campeonato. Certo ou errado? Eu não percebo o que é que tu queres dizer com não, isso. Não. É quarto de campeonato, certo. Certo ou errado, certo. Então o que é que habituou o benfiquista que hoje tiver 25 anos, com sorte, viu 2 campeonatos? Porque ele não nasce e diz assim, olha o Benfica a ser campeão. Não. O benfiquista que hoje tem 25 anos, viu com sorte 2 campeonatos. E no seu tempo de existência, ou 3. Portanto, diz-me o que é que o Benfica o habituou. Que em 25, 2 foram os únicos que ele pode ter visto. Ok, o que é que me estás a querer dizer? Ah, não, o Benfica habituou os seus adeptos a ver vitórias, a ver o Benfica a marcar grandes golos, a ver o Benfica a dar goleadas e a ganhar o campeonato? Ou a não ganhar o campeonato? É assim, o que eu falei, e acho que isso ficou bem explícito, eu falei de vitórias, posso usar o termo, ok, gordíssimas, que este ano simplesmente não estão a acontecer. Mas essas vitórias gordíssimas foram só o ano passado! Foram só o ano passado, quer dizer, nestes últimos 25 anos, houve um ano que o Benfica, então, de facto, vamos explicar mostrou ainda uma equipona fantástica. E, no entanto, tu viraste para mim e dizes assim, ah, nós também estamos mal habituados porque o ano passado foi o que se viu. Opa, não, desculpa lá, não consigo concordar, Tiago. Queres que eu reformule? É assim, eu percebo a tua frustração, percebo a tua frustração, pintada de encarnado, percebo. Aliás, que é uma característica própria dos encarnados, não é? Pá, isto aqui já é o Hugo. Se eu puder acabar, o Hugo a mandar suas, já acabas, porque estás no teu tempo, estás no teu tempo. É que não parece. Pinta Costa, não, mas cala um bocadinho. Deixa-me acabar. O que eu estava a tentar explicar, e isto sim, é independentemente de grandes resultados ou de maus resultados, para além das vitórias magras que temos tido atualmente, eu ainda queria dizer, eu acho que qualquer pessoa, tirando os esportistas, perceberiam isto. Que o que eu quero dizer com vitórias magras, estamos a falar de exibições boas, ok, mas que não são de encher o olho. E que, no entanto, nós conseguimos grandes resultados, mas independentemente dos grandes resultados, na época passada conseguimos sempre exibições de encher o olho e deixar os fãs completamente malucos nos seus lugares. Isso é uma coisa que não está a acontecer de todo este ano. Era isso que eu queria falar, era isso que eu queria explicar. Os porquês. Já tu disseste, falaste no Ramírez, falaste no Di Maria, mas eu nem sequer os enumerei. Eu nem sequer tentei explicar porquê, porque obviamente que há explicações para isso, mas não explicam todo esse problema, que foi aquilo que tu também já referiste. Para não falar do Kim, atenção. Pronto, isso serão esses campos e outras opções. Milhões. Ah, já vou falar do Roberto. Então pronto, eu peço já agora a opinião ao Hugo. Okay. O Benfica teve uma vitória justíssima contra o Portimonense. Podia inclusive ter marcado mais golos, mas não muitos mais. Teve mais remates que o Portimonense. Assistimos a uma grande exibição do Ventura, das escolas do Porto, emprestado pelo Porto. Mas é assim, o Benfica, não, como o Tiago disse, não está a brilhar e não está a deslumbrar. E se continuar assim como tem jogado, quando apanhar um adversário um pouco mais forte que o Portimonense, penso que as coisas não vão sair tão bem como saíram na última jornada. Ou seja, podem não dar em vitória. E já mesmo na próxima jornada, com o Paços de Ferreira, a tarefa adivinha-se bem mais complicada. Portanto, acho que algo tem que mudar no Benfica, apesar das 4 vitórias consecutivas, 4 vitórias sem sofrer golos. Mas ok, acho que algo tem que mudar, porque Benfica com um adversário mais forte não estou a ver fazer grande figura. Aliás, notou-se na Liga dos Campeões, quando surge um adversário com um valor um pouco acima do que das equipas meio baixo da Liga Portuguesa, as coisas tornam-se bastante complicadas. Eu não gostava de entrar um bocado, nem um bocado nem de todo, por esse campo, porque acho que não, são comparações que não são justificáveis. Entre Lyon, entre equipas portuguesas, acho que não faz sentido. Não estou a dizer que sejam equipas de grande Europa, tipo Lyon, mas nota-se mesmo no início do campeonato, quando apanhou equipas de mesmo nível de Liga Portuguesa, sim, um pouco mais altas, deram-se mal. E perder contra o Nacional, por exemplo. Aquela péssima derrota que ainda hoje não a engoli, até o dia de hoje ainda não a engoli, aliás. Mas acho que não passa muito por aí. E agora sim, falando do jogo do Portimonense, o Benfica faz um jogo um bocadinho acima do razoável. No entanto, acho que o mérito vai acima de tudo do que eu vi para Ventura. e pouco mais frio no Portimonense. Pronto, obviamente que não podemos dizer que eu esperasse muito mais. Atenção, desculpa interromper, mas atenção que o Candeias também fez um grande jogo. É verdade, é verdade. Uns grandes rasgos pela ala. E foi, ele que deu o amarelo, ele que deu, como quem diz, ao Maxi Pereira. Que deixa o Maxi com 3 cartões amarelos e longe de poder, com 4 cartões amarelos, aliás, e longe de poder participar contra o Porto, mas pronto, isso é ainda um outro assunto. De resto, acho que o Benfica teve bem, gostava de destacar o jogo do David Luiz. Acho que regressa às mais uma vez, exatamente, acho mais uma vez brilhante, para além de brilhar lá à frente nos lances de bola parada. Mais uma vez a vermos o David Luiz que vimos na época passada a pegar na bola desde o centro da defesa do Benfica e a subir até lá à frente com remates, inclusive. Portanto, acho que destacar, e destacar também Luizão, Ravi Garcia outra vez bem no eixo, e talvez Gaetan a melhorar um bocado em relação àquilo que fez com o Lyon, que foi uma exibição atroz. Acho que foi simplesmente horrível o que o Gaetan conseguiu fazer em tão pouco tempo de jogo, em que esteve em campo. 2 amarelos ainda por cima, nem sequer foi uma expulsão direta. Mais uma vez, Saviola também bem em campo, e pouco mais do que isso a destacar. Foi um jogo interessante, mas nada aí por além. Acho que o Benfica esteve bem, mas poderá estar bem melhor. E Tiago, não queres falar da jornada europeia? Não interessa assim muito, é? Posso falar da jornada europeia? Pá, mais uma vez referi àquilo. Outra que ainda não levou para le français. Outra, aquilo que eu já tinha dito que ainda não passou pela garganta também foi a do Gaetan, acho que não se compreende. E acho que matou ali muito o jogo. Os 2 golos do Lyon são simplesmente horríveis. Quer dizer, acho que uma equipa que se preza e que gosta de fazer bom futebol, como eles dizem que fazem, acho que simplesmente não fizeram um jogo assim tão bom, aliás, tão melhor do que o Benfica, muito menos, e acho que isso justifica pelos 2 golos horríveis que eles marcaram. Aquilo, se tivesse sido um empate a 0, percebia-se perfeitamente, de facto. Os golos são muito... Não concordo, porque quantos remates fez o Benfica durante o jogo? Há uma desatenção no primeiro golo. Mas os golos não se refletem diretamente nos remates, desculpa. Sim, mas quantos remates fez o Benfica durante o jogo? Sabem? Não faço ideia. A 0. Tá bem, mas é possível jogar bem e não fazer nenhum remate. Mas não é possível ganhar sem rematar a baliza, só com um autogol. Sabes que jogar bem, não, a bola não precisa de sair do guarda-redes, chegar ao ponto de lança e fazer sim, um remate. Mas para marcar os gols tens de fazer remates ou autogols. Claro, obrigado, não é? Só que assim, então, como é que vais ganhar jogos sem rematar? Mas eu não disse uma vitória. Eu disse que se o jogo tivesse acabado a 0-0, do Benfica-Lyon, percebia-se perfeitamente, porque o Lyon não fez nada por aí além para marcar. Aliás, eu considero os 2 golos do Lyon falhas defensivas do Benfica. A primeira então é execrável. E o Benfica não costuma falhar daquela maneira. Não costuma. Muito menos o Luizão, que eu tenho ideia que eu não me lembro de ver o Benfica foi a falhar. O primeiro implicado, foi o implicado mas primeiro tu és capaz de afirmar que uma equipa pode jogar bem sem rematar a baliza. É possível. Uma equipa faz um grande jogo e não remata a baliza uma vez. Deixa-me reformular. Eu disse que é possível jogar bem, e não estou a dizer que é possível fazer um bom jogo. Estou a dizer que é possível jogar bem, e quando eu digo jogar bem, incluo jogadas... Trocar a bola no meio-campo, fazer fintas, passar para trás, não, passar não é para o lado... Não, fazer fintas, não. Foi o que eu disse, não foi o que eu disse. Tu consideras que jogar bem é um jogo bom, que passa por todos os jogadores... Do guarda-redes ao ponta de lança não. E que acaba no remate. Não, desculpa, é isso que tu me estás a dizer. Não. Não, é isso, senhor. Deixa-me acabar. Não, senhor, o que tu me estás a dizer, ou tu dizes-me assim, não é possível jogar bem sem fazer um remate, é o mesmo que dizer que para jogares bem, tens de jogar bem do início ao fim, ou seja, do guarda-redes ao ponta de lança e tem de acabar no remate. Isso que tu me estás a querer dizer. Tu vês os jogos depois de fumar substâncias ilícitas, não é? Isso não era para se dizer. Nunca mais volto a ver futebol contigo. Nunca mais. Nunca? Bom, meus caros, vamos avançar que isto já está... Mário, mas eu gostava de terminar o que estava a tentar dizer. O Hugo tem razão, o Benfica sendo uma grande equipa, tanto dentro de Portugal como dentro da Europa... Concluí, estava a falar de substâncias ilícitas. Pronto, e deixando um bocado as substâncias ilícitas de lado, um bom clube, um grande clube como é o Benfica, tanto dentro de Portugal como dentro da Europa, não pode nunca ir à França, a Lyon, jogar contra uma equipa razoável do Lyon, que tem lá... É verdade, tem bons jogadores agora, principalmente nas alas atacantes. Principalmente à frente, Lisandro Lopes. Principalmente à frente, pronto. Tem de lhe dar o mérito, é verdade, por acaso é verdade. Fizeram um jogo, mas não fizeram um jogo por aí além, e de facto é execrável a maneira como o Hugo está a explicar que o Benfica não consegue fazer um remate à baliza. Uma equipa que quer chegar no mínimo aos oitavos da Champions, é algo que simplesmente não pode acontecer. Jorge Jesus tem de ter isso na cabeça. E tem de. E daí parte um bocado da comparação que eu fiz no princípio do programa, que é o que é que nós conseguimos fazer na Liga Europa, apesar de ser uma competição muito mais fraca e muito mais abaixo do que a Liga dos Campeões. O que é que conseguimos fazer minimamente na Liga Europa e não estamos a conseguir fazer nem de perto na Liga dos Campeões? Pronto, e acho que é a única coisa que há a dizer acerca disso. Mas é um reflexo de tudo aquilo que o Benfica está a fazer. Não tira tudo, qualidade tudo à equipa. Não tira qualidade, mas é um reflexo porque vê-se o campeonato, se calhar vê-se um bocadinho a taça e pronto, e nas competições europeias também. Sim, é preciso pensar nisso, é verdade. Pronto, mas caros, vamos avançar, que isto já perdemos aqui muito tempo com o Benfica, tal como eu previa, portanto não é nada que eu não esperasse. O Benfica não se perde tempo. Vamos então... Queres continuar com o Sporting, que vocês ganharam 5-1 ao Gent da Bélgica e agora ganharam 1-0 ao Rio Ave, um gol, mesmo no final do Abel. O que é que achas? Foi uma vitória justa? Foi uma vitória justíssima para quem viu o jogo. Antes do jogo, o Carlos Brito disse que ia jogar para ganhar e estacionou um autocarro em frente à sua baliza. Na primeira parte é certo que o Sporting não teve grandes oportunidades, mas o Rio Ave teve 0 oportunidades. Na segunda parte, o Sporting mudou completamente a sua atitude e rematou. 3 bolas quase seguidas ao poste. O Rio Ave apenas conseguiu ir lá à frente através de um remate de João Tomás, que continua a ser um grande jogador apesar da idade, uma carreira brilhante. A meu ver, o Sporting começa a praticar um bom futebol. Depois da jornada europeia com o Gent, fez uma exibição brilhante, consegue mais uma boa exibição, apesar de ter sido magra a vitória. Mas penso que está a entrar num bom caminho. Postiga novamente a fazer uma bela exibição, sempre com a baliza na mente, muita força, remates sempre que pode, estou a gostar imenso. E o Abel, destacar também o Abel, que não sendo um jogador brilhante, cumpriu, e sempre foi chamado, cumpriu, e acabou por ter a recompensa de fazer o gol da vitória, mesmo no fim, um golo merecidíssimo. Eu não é por mal, mas não estarás a pintar um bocadinho o jogo de verde como eu estava a pintar há bocadinho, a minha frustração de vermelho? É sim, as duas equipas são verdes, mas acho que não é por aí. Acho que o Rio Ave não teve nada no jogo, a não ser aquele remate do João Tomás. É assim, se o Rio Ave não tem nada, o Sporting tem muito pouco. Tem muito pouco por devido ao autocarro que o Carlos Brito assinou lá na baliza. Não viste, pode ser justificado. É verdade, é verdade. Não viste 3 bolas no poste seguidas. Eu nem diria um autocarro. Eu diria mais do que um autocarro. Quer dizer, eu acho que um autocarro não chega para fazer justiça àquilo que se passou. É assim, eu vi 3 bolas seguidas no poste. Vi defesas mirabolantes do guarda-redes do Rio Ave. Pá, eu acho que o Sporting foi um justíssimo vencedor, mas diz lá, continua o teu raciocínio, Tiago. Estava a tentar dizer simplesmente que o Sporting, acho que o problema do Sporting este ano é o facto de serem muito bons nos treinos e serem não tão bons, ou, aliás, maus, no campo. Ou seja, porque um clube que acerta 13 vezes nos postes em 11 jogos oficiais, ou o que é, pá, de facto é uma coisa espetacular. O que me leva a perguntar se vocês não treinam ao jogo dos postes nos treinos e depois vêm fazer isto para o campo, porque de facto também é verdade. Não também vejo é, mais nada também do é, verdade, é o bola é na barra dos nossos colegas da TVI. Também é verdade. Não, sabes, são coisas que acontecem nos jogos. Às vezes está-se no caminho da sorte, outras vezes não. Também aconteceu com o Benfica no início do ano. Não conseguiam marcar golos. As bolas iam ao poste, iam e voltavam. Sabes que isso pode acontecer com qualquer equipa. Mas a verdade é que temos a encontrar o caminho das vitórias, das boas exibições, e com boas exibições e com remates e remates atrás de remates, o gol tem obrigatoriamente de surgir. A não ser que haja algum tipo de bruxete, também não duvido que haja. Porque, mas o 5-1 alguém te faz sombra. Qualquer bola na barra, qualquer bola sim, no poste, é verdade, podíamos ter qualquer poupado, bola no tratador de relva também, porque eu acho que os tratadores de relva também devem ter levado umas bolas. Não levaram. Isso foi estúpido. Opa, foi um não, mas o 5 com alguém também foi. Acho que é de frisar. É de frisar, e na Liga Europa continuamos a fazer uma grande campanha. É triste não estarmos a acompanhar o campeonato com a mesma, não digo dedicação, porque se calhar até há mais dedicação no campeonato, mas com a mesma qualidade do que estamos a demonstrar na Liga Europa. O Gent não é um adversário assim de grande potencial, não é uma equipa assim conhecida, por exemplo, em grandes quantidades a nível... Por exemplo, o Sporting já não desilude. A tristeza que o Sporting fez o ano passado continua a fazê-lo este ano. Pronto, lá está. Era isto que eu estava a tentar explicar no princípio do programa. Eu sinto alguma verdade nestas palavras. É assim, O campeonato ainda não acabou. Não digo que possa vir a mudar muita coisa, porque eu sou um bocado crítico, porque acho que muita coisa tem que mudar no Sporting, a começar pelo presidente. Mas isto, se calhar, acho que não são águas para se estar a mexer neste momento. Estava a falar da Liga Europa. O Gent não é um adversário assim de renome internacional, mas há uma grande diferença entre estas equipas estrangeiras e as equipas portuguesas. O Sporting goleia na Europa porque as equipas estrangeiras vêm a Alvalade jogar jogo pelo jogo, vêm jogar ao ataque com dignidade. E as equipas portuguesas vêm estacionar o autocarro a Alvalade, coisa que não fazem no Dragão, nem na Luz. Na Luz às vezes também fazem. Na Luz não fazem. Na Luz também fazem às vezes, mas por exemplo no Dragão jogam sempre estranhamente abertos, é, e abertos e abertos, e eu não percebo porquê. Se calhar por falarem abertos, se calhar passar a palavra ao Guimarães, não. E temos muita piada, o menino, que tem a menina que está aberta para um futebol, Guimarães. Pronto, e concluímos assim com o Hugo. João, vais ter de ser muito rápido, temos com muito pouco tempo. Não vai dar, vais-me ter de falar sobre o jogo do Besiktas, que o Porto ganhou 3-1 no campo do Besiktas. Uma vitória complicada. Não me lembro. E os 5-1 agora ao Leiria, mais recentemente, uma grande exibição do Porto. 5-1, e pá, tanto. O que é que tens a dizer sobre isto, Guimarães? Opa, é assim, eu nem sei por onde é de começar. O jogo do Besiktas, como tu dizes, de facto foi bastante complicado. O Porto entrou com alguma dificuldade, e ao longo do jogo, quer dizer, a expulsão do Maicon, que depois teve de ser substituído o Falcão pelo Otamendi, só mostrou que aquilo, porque é assim. Antes mais, é preciso dizer que o Besiktas é muito forte a atacar. O Besiktas é uma equipa, viu-se que trocava muito bem a bola. Eu não consegui ver o jogo todo. Nós estamos em atividade de praxe. Que belo comentador, hein? Nós não vê os jogos. Cala, nós estamos em atividade de praxe, ok? Não consegui ver o jogo todo. Percebe-se porque quintas-feiras negras dá nisto. Vi partes do jogo quando consegui escapar, e pá, consegui ver o segundo golo, mas o que essencialmente vi foi o Besiktas a atacar com muita força, a trocar muito bem a bola, muito rápido. O Porto tinha muita dificuldade na transição da defesa para o ataque, e isto, atenção, isto já sem o Falcão, com o Otamendi. Só que de facto ora está, quer dizer, o Vilas Boas teve de facto de transformar a equipa mais defensiva e de apostar num contra-ataque forte com o Hulk. Não há muito a dizer sobre o jogo do Porto, fora de portas, porque simplesmente acho que estiveram bem, acho que estiveram bem organizados a nível tático, daí conseguirem o 3-1. O Besiktas não é uma equipa que se abra muito, no entanto acho que chegou o jogo por jogar. O Porto soube ganhar, simplesmente, não, pouco mais do que isso haverá a dizer. O Porto, quanto a mim, o Porto teve mais uma grande vitória na Europa. É pena não estar na Liga dos Campeões, porque a qualidade está a demonstrar, faria um figurão, de certeza absoluta. Besiktas é uma equipa que é tradicionalmente forte. O Porto dominou mesmo com os jogadores expulsos. Só tive pena de não ver o Quaresma em campo. É verdade. Tivemos todos. Tu não sei se te tiveste pena. Não há que ter medo do Quaresma. Não há que ter medo do Quaresma. Eu por acaso tenho saudades de ver o... Estavas a fungar, estavas a chorar, é de saudades. Exatamente. Opa, por acaso tenho saudades de ver o Quaresma a jogar. Acho que ele fez algumas más opções, mas não interessa. Eu tenho saudades de ver o Quaresma a jogar. Não penso que o futebol com o Porto tivesse de ter qualquer medo. Agora, passando ao jogo do Leiria. Esse grande jogo de Leiria. Admitindo, de facto, o Leiria não é uma equipa assim muito forte, não é uma equipa que deu uma grande competição, mas apesar de tudo, pá, no ataque foi um dos melhores jogos que eu vi do Porto. Fluía muito bem a bola, independentemente da qualidade do Leiria, fluía muito bem a bola, e gostei foi do pormenor das substituições que, de certa forma, quer dizer, eu adivinhava a substituição do Sousa e do Walter. Agora, do James Rodrigues, por acaso, não adivinhava. Portanto, o Vilas Boas substituiu o João Moutinho pelo Sousa aos 58 minutos. E acho que fez muito bem, que o João Moutinho nem sequer merecia jogar. Não se trata disso, mas é que... Não merecia jogar. Ele tirou um médio... Não merecia jogar. Cala-te. Ele tirou um médio mais criativo e pôs um jogador mais defensivo, bastante mais defensivo, que também sabe bem jogar. Eu gosto de ver o Sousa a jogar. Só que estamos a falar de alguém que é muito bom, principalmente para médio defensivo, puro, ponto. Porque é alto, é muito bom nas bolas altas. Cada vez mais, quando o pivô defensivo tem um papel fundamental. Agora, a substituição que de facto me surpreendeu foi o Varela pelo James Rodríguez. E ainda por cima, ele não pôs o James Rodríguez extremo durante muito tempo, porque 10 minutos mais tarde tirou o Hulk e põe o Walter. E transforma o jogo de um 4-3-3 para um 4-4-2, tendo o Hulk e o Walter a jogar juntos. Eu penso que eles ainda não jogaram juntos, desde que começaram a jogar juntos como dois lá à frente. Se bem que o Walter descaiu um bocadinho para a direita, dava para reparar. E não gostei de ver o James Rodríguez lá no vértice do ataque, não gostei, porque aquilo estava um losango que não tem adaptação, se bem que se percebe porque é que ele fez isso à pala dos golos que já tinha marcado. Mas não gostei de ver o James Rodríguez a jogar atrás. Não gostei de o ver a trocar a bola. A bola chegava-lhe, mas ele não se conseguia desenvencilhar muito bem. A bola chegava poucas vezes ao Walter, mas apesar deste losango, via-se bastante os alas a conseguirem avançar mais, tanto que o Futila entrou na área pá, aí 3 ou 4 vezes e fez aqueles bons disparates. E eu continuo a dizer que devia tirar o Futila e pôr o Saponara. O Futila já esteve bem melhor do que o que está, e agora acho que o Saponara está muito mais seguro. Pode não ser tão bom a atacar, mas está muito mais seguro. E acabou nos 5-1. De dar atenção à União de Leiria, porque no Dragão foi uma péssima equipa. Não é isso. Claro que foi uma péssima equipa, só que no Dragão a perder, quer dizer, começa a ver o segundo golo, vê o terceiro golo, vê o quarto, vê o quinto. O Leiria teve sempre a mesma atitude. Querias que eu fosse embora? Não, não estou a dizer isso, mas podiam ter feito um autocarro defensivo. Porque assim, tu só tens. A defesa tinha um prisa. Não se trata disso. Não, desculpa. Um dia desculpa, que o Carlos veio para treinar o Leiria. Só porque não tem defesa. Epá, não, isso não faz sentido. Só porque não tem defesa para pôr o autocarro. Então justifica que vá todo para o ataque. Não, tu quando jogas em casa, tu tens de jogar sempre ao ataque. Sempre. Agora, quando jogas na casa dos outros, ainda por cima no Dragão, a levar 3 secas. Tu começas a pensar duas vezes e dizes alto, se calhar é melhor começar a pôr a perninha mais para trás. O Leiria não. O Leiria quis sempre atacar, quis sempre marcar, não desistiu. E via-se o Leiria a defender, tinha sempre jogadores quase à entrada do nosso meio campo. Deixa-me discordar. Exatamente. O problema pegou por aí, exatamente, é porque se ouvires os golos do Porto, é de notar que a barreira defensiva do Leiria está sempre a 5 cm do meio campo. Isto é ridículo, quer dizer, é uma equipa que não tem grandes jogadores de defesa. E jogam todos com uma linha defensiva extremamente subida. Obviamente, o Hulk é rápido, o Falcão é rápido, souberam sempre entrar nas costas. Tiago. É má defesa, simplesmente, ponto final. Não é má defesa, simplesmente é uma equipa com a noção de qualidades como o Falcão, Varela e Hulk. Não, se tivessem noção, não tinha acontecido o que aconteceu por 5 vezes, pô. Não, senhora. Eles quiseram fazer pressão em cima dos jogadores. Correu foi mal, porque quer dizer. Pois. Tiago e João, vamos avançar? Está bem, mas fica só a última palavra. Tiago, não gosto de ti. Vamos então avançar para a figura da semana, o que é que me dizem? Vamos a isso. Segue jogo. A figura da semana. Ora bem, na figura da semana, os nossos três comentadores vão escolher uma personalidade ou acontecimento que se tenha destacado pela positiva. É a escolha livre, é o que vocês quiserem. Portanto, eu pergunto quem é que quer começar. Hugo, o que é que me dizes? Posso começar eu. Para a figura da semana, eu elegi o Hulk. O Hulk, o corta-relva do Porto, como diz ali o nosso amigo João. Mais 2 golos, uma exibição brilhante, força, técnica, velocidade, um jogador espantoso. E Santos de Bacalhau. 2 golos, vai com média de 1 golo por jornada, tem 8 golos em 8 jogos. E estas grandes exibições não podem escapar ao Mano Menezes, ao treinador da seleção do Brasil. De certeza que vai fazer parte da próxima convocatória do Escredo. E também queria referir o nome do Abel, não pelas mesmas razões do Hulk, mas pela boa exibição que fez, pelas boas exibições que tem feito quando é chamado. Sempre que ele joga, é uma curiosidade, sempre que ele joga o Sporting ganha. E está no último ano de contrato, e este gol da vitória contra o Rio Ave acho que foi um bom prémio, acho que ele devia renovar, não para ser titular, mas é um bom suplente e acho que faz todo o sentido ele renovar. João, e as tuas figuras da semana? Ou a figura? Pá, figura da semana, o Hulk, pronto, é verdade, quer dizer, pelo jogo que ele fez no Besiktas, e ele foi a peça fundamental na vitória do Futebol Clube Porto, e agora contra a União Leiria, que também me atrevo a dizer, a peça fundamental. Porque às vezes só porque é o melhor jogador em campo não significa que tenha sido a peça fundamental. Já se viu equipas a ganhar jogos com outras peças que não o melhor jogador em campo. E depois do Hulk, o Ventura. O Ventura também pelas razões que já se falaram aqui, porque se não fosse o Ventura, o Benfica tinha goleado o Portimonense de uma maneira ridícula. Quer dizer, o Ventura teve muito bem, na minha opinião foi o meu melhor jogador em campo, e é isso, são as minhas figuras simples da semana. Tiago, e a tua figura da semana? Eu vou aquecer um bocadinho a brasa à minha sardinha, vou eleger o Roberto como a figura da semana. Eu não vou comentar. Eu não diria que é a figura só da semana para mim. Eu não comento. Mas é a figura dos últimos tempos dentro do Benfica, digamos que a par de outros jogadores. Figura do. É a figura do Tiago Martins, ok? Não vou dizer nada. É a figura do Benfica. Colegas, se Tiago puder falar. Deixa-me acabar! Portanto, estava eu a tentar dizer. Roberto é para mim a figura, não só da semana, mas também das últimas jornadas, porque tem sido um jogador que tem conseguido, digamos, alienar todas as críticas que têm recebido desde o princípio da época, e está neste momento melhor do que Kim, ou seja, e passo a citar a bola, Roberto supera Kim da época passada, ou seja, está há 4 jornadas dentro da Liga Portuguesa sem sofrer golos, isso é uma coisa que temos de assinalar para um Roberto que no princípio da época sofria golos como se não houvesse amanhã. Portanto, para mim, Roberto merece logo a primeira emissão. Só uma curiosidade, e isto é verdade, isto não é aldrabice minha, isto é verdade. Sabes que o Roberto antes vivia numa casa que ficava mesmo em cima de uma casa que vendia frangos, e isto é verdade. Pá, não sei, fica... Muitos anos a virar frangos. Então. Agora falando dessa questão do Roberto estar melhor que o Kim, eu não sei, é uma pergunta que eu te vou fazer, não estou a afirmar nada. Mas nas primeiras 8 jornadas do ano passado, quem foram os adversários do Benfica? E nas 8 primeiras jornadas deste ano, quem foram os adversários do Benfica? Foram, será que não pode mesmo ser por aí? Pá, não me lembro de todos. Sei que tivemos o Marítimo, sei que tivemos o Nacional também. Não me consigo lembrar assim de mais. Nem tens obrigação de te lembrar, que aquilo foi tanto tempo. Não há uma grande discrepância de qualidade. Não há, eu sei que não há. Eu não penso que seja por aí. Não tem muito a ver com o Roberto isso. É bom, mas, Roberto, deixa-me é bom. Deixa-me só acabar. Tem a ver também com o facto de nós tivemos um início de época no ano passado também muito atribulado. E acho que conseguimos sempre ter um Kim forte. Neste momento não tínhamos um Roberto forte, tínhamos um resto de uma equipa assente no que está a conseguir ser ainda hoje. E um Roberto um bocado desligado de tudo. Até com os próprios defesas, via-se na comunicação com o Luizão, com o próprio David Luiz, que o Roberto não estava dentro da equipa. Está a conseguir sê-lo, neste momento, está a conseguir ser o guarda-redes do Benfica, e eu admiro isso porque, para além disso, ele está a conseguir ser um grande guarda-redes, um guarda-redes de um nível muito bom. E queria destacar aqui um pequeno pormenor, é que o Roberto joga muitas vezes verde, não digo mais nada. E pronto, e é com esta afirmação do Hugo que vamos então para fora do jogo da semana. O fora do jogo da semana. E pronto, o fora do jogo da semana é exatamente o contrário da figura da semana. Cada comentador, Hugo, Tiago e João Monteiro, vão escolher um acontecimento negativo desta semana. João, agora queres começar tu? Pode ser. Pá, então faz favor. Fora do jogo da semana, para mim... Desculpem. Pá, é assim, Fernando. Tá, eu pus o Fernando em primeiro lugar. Pá, pelo penalti que ele se deu à União de Leiria, eu nestas cenas sou muito crítico. Mal assinalado, na minha opinião. Não, eu penso que foi bem assinalado. Fernando, aquilo foi burro. Acho que deviam rescindir o contrato com o Fernando. Exatamente. Pá, mas faz sentido, ele está na equipa. Não, penalti ou não, foi infantil, sim, eu compreendo. Foi infantil, sim, completamente. E eu considero aquilo penalti, amarelo bem dado, e ele não pode fazer aquilo. Devia-se suspenso uma data de meses. Não, e pagar uma calção. É a figura do João Monteiro. Alguém cala a boca. Alguém cala a boca. Respeito ao João Monteiro, já tens a tua vez de falar. E a seguir pus o Mano Menezes, por uma simples razão, que é... Ele veio falar muito bem do Hulk. Ah, não sei o quê, o Hulk destaca-se pela forma física, mas não tem a qualidade, não tem o talento do Neymar e do Neymar. E do Coutinho, se não me engano, também que ele falou. Quer dizer, eu acho isto fantástico. Dizer que o Hulk não tem... É que assim, uma coisa é tu comparares o talento ao Neymar, o Neymar e o Coutinho. Outra coisa é tu dizeres que não tens talento. E percebeu-se nas declarações do Mano Menezes que não foi, ele disse aquela comparação para não ficar mal, porque afinal o Hulk é um jogador que ele chama para a seleção e vai chamar de certeza absoluta. Se não chamar, então é porque tem ali algum problema na cabeça. Mas uma coisa é a comparação, outra coisa de facto é dizer que não tem talento. O Hulk tem muito, muito, muito talento bruto. Isso viu-se no Besiktas, isso viu-se no União de Leiria, isso viu-se uma série de coisas. E epá, os golos que ele marcou ao Besiktas, por exemplo, o segundo eu acho uma obra-prima. Mas não tem talento. O Neymar é um jogador com muito talento, não podes negar. O Maradona é um jogador com muito talento e o Hulk não tem o talento do Maradona. Pronto, mas não, o Neymar é um jogador com muito talento. Não, desculpa, pelo amor de Deus. Convém explicar aos nossos ouvintes. Não, Neymar é um excelente jogador. Desculpa, o selecionador do Brasil vir dizer que um jogador só se destaca pela força física e dizer, mas não tem o talento do Neymar, nem do Neymar, nem não sei quem, não sei o que mais. Não, então porque é que ele não veio dizer, então porque é que ele não veio ao lume dizer assim, olha, sabe, o Hulk é muito forte, mas não tem o talento do Pelé. Ficava tudo a olhar para ele. Desculpa. Uma coisa é tu dizeres que não tem talento. Outra coisa é tu fazeres comparações completamente ridículas. Portanto, apanhaste na curva, é isso que estás a dizer, não é? Sim, mas vai lá ao fundo. Eu estou a ver lá ao fundo. Eu já te apanho também. Percebes? Olha lá, quer dizer, é que é assim, ele nem sequer se virou e disse assim, o Hulk tem talento. Não, ele disse que o Hulk destaca-se pela força física, ponto final. E depois sublinhou o talento do Neymar e do Neymar. Mas afinal, está a brincar comigo? Claro, eu aqui nem falei do Neymar, falei apenas do Neymar. Não, desculpa, tu falaste... Falei apenas do Neymar. Não, desculpa, tu... Pronto. Tiago, vamos avançar, Tiago. Diz-me lá o teu fora de jogo da semana. O meu fora de jogo da semana... deve ser também o fora de jogo de muitos portugueses neste momento. Eu não devia dizer isto, mas eu ia escolher o Luís Filipe Vieira para uma fora de jogo da semana. Preferia então escolher... Está caladinho, também já te vai calhar. Preferia então escolher Pinto da Costa e as rixas entre Luís Filipe Vieira, ou seja, os dois. Porque já não há mais paciência para ouvir estes dois padrinhos. Os dois padrinhos. Um que me diz que continua a existir Bin Ladens no futebol português e que são para bater. Toda a razão. Eu já ouço isto desde o tempo do Arthur Jorge, ou como é que o homem se chamava. E agora continuo a ouvir isso. Não percebo para quem é que são aquelas declarações. E não sou o único, com certeza. Devem ser, com certeza, para o Luís Filipe Vieira, mas ele fala em plural, diz Bin Laden, não diz Bin Laden. E o Luís Filipe Vieira, que de um dia para o outro me resolve dizer que, por causa dos adeptos do Porto apedrejarem a carrinha e o autocarro do Benfica, não quer mais ver os seus adeptos em estádios alheios. Quer dizer, isto não tem ponta para onde se pega, é verdade, a partir do momento é em que o Benfica consegue façam encher... Façam como o homem diz. Não façam, porque o Benfica consegue... Por exemplo, no Estádio do Restelo, eu vi um jogo lá há pouco tempo, o Benfica conseguiu encher mais o Estádio do Restelo que os próprios adeptos do Belenenses, peço desculpa. Portanto, não tem ponta para onde se pega estas duas afirmações destes dois senhores, são os meus fora de jogo da semana, porque já não tenho mais paciência para os ouvir, muito sinceramente. Okay, muito obrigado, Tiago. E o meu fora de jogo da semana? Eu, como já era de esperar, elejo o grande Carlos Brito, que antes do jogo com o Sporting fartou-se de dizer que ia ao Alvalade para ganhar e a ambição é ganhar, os meus jogadores vão fazer tudo para ganhar, mas acabou por gozar com quem paga bilhete para ir ver futebol. Estacionou um autocarro à frente da baliza, fez um jogo ultra defensivo, praticou antijogo sempre que pôde. Portanto, esta pessoa para mim não tenho palavras. Gostei desse. Não tenho palavras. Eu também não tenho palavras. Não há contestação ao que o Hugo disse, vamos então para a notícia da semana. Notícia da semana. Bom, a notícia da semana é ligeiramente diferente das duas rubricas anteriores. Aqui sou eu que escolho a notícia e vocês comentam e dão a vossa opinião, dizem se concordam com a notícia, etc. Fascista. Ora bem, a notícia que eu escolhi, Tiago, respeito, a notícia que eu escolhi foi o póquer do Cristiano Ronaldo na última goleada do Real Madrid. Ele joga as cartas? É uma boa piada, sim senhor, Guimarães. Não é uma piada, ele joga as cartas? Joga, diz que sim. Ele não gosta de perder nem feijões. Exato, é isso mesmo. Ele nem deve saber o que é que são feijões. Para ele deve ser grande bico, feijão, ervilha, deve ser tudo o mesmo. Já agora, Guimarães, não queres começar a comentar? Pá, o póquer? Póquer são 4 golos. Eu queria dar, esclarecer toda a gente. Sério? Póquer são 4 golos. Ok. Eu queria dar a palavra ao Hugo, mas pronto. Aquilo ainda não foi o primeiro a falar. Mas eu não disse que dava a palavra ao Hugo. Querias dar. Duas intenções está o inferno cheio, meu amigo. Então é assim. É a mesma frase de lagarto. Não é? É a mesma frase de parvo. Está bem. Estúpido. Então, o póquer do Cristiano. Cala-te, pá. Deixa-me acabar. O póquer do Cristiano Ronaldo. Ok. É simplesmente, neste momento, o melhor marcador de todas as ligas europeias. O Real Madrid deu 6-1 ao Racing. Ele fez 4 golos. Não foram golos espantosos, mas foram golos que resultaram do grande esforço e do grande empenho dele em todos os jogos que faz. E outra coisa de realçar, está nomeado também para a Bola de Ouro, duvido que ganhe, e acho que também não seria justo ganhar. Para mim, ficava mais por um Xavi ou por um Schneider, mas ele penso que está melhor que nunca. Acho que o Mourinho e o Paulo Bento podem sorrir. Fez mais uma grande exibição, 4 golos, é o melhor jogador do mundo para mim. Pá, no que toca ao póquer do Cristiano Ronaldo, não achei nada especial. Pronto, são. Discordas da notícia então? Escolherias outra? Escolheria. Se calhar mais rapidamente escolheria o 10-0 do PSV ao Feyenoord. Exatamente. Se calhar mais rapidamente. Mas, percebo perfeitamente. O póquer do CR7. Agora, não achei. Pá, porquê? Porque de facto, quer dizer, o Cristiano Ronaldo, quando marca golos, alguém fica atento, não é? Só gostava era de o ver a marcar. Estou a falar. Eu gostava era de o ver a marcar na seleção, não é? Eu vou-te já esclarecer. Eu escolhi, e isto não foi por acaso, eu escolhi os 4 gols do Cristiano Ronaldo, não só por ter sido o primeiro da carreira do jogador, como é um jogador que está a subir de forma. E acho que era isso que vocês deviam ter subentendido. Primeiro, tu não falas comigo a abanar a caneta. Pá, começa logo por aí. Tipo, amigos, canetas à parte. Começa logo por aí. Agora, não, percebo o póquer, mas achei, pá, são 2 golos de empurrar a bola. E acho que tu, pós-10-0, não tinhas assim muito para falar, sinceramente. Cala-te. Pá, 2 golos de empurrar a bola, faz lembrar o Cardoso. Houve um gol com mais mérito, em que ele faz uma viragem rápida, e depois, pronto, um penalti, que é um penalti, poucos são os que falham. Agora, queria só dizer mais uma coisa no que toca ao Cristiano Ronaldo. A semana passada, o Real Madrid jogou contra o Milan, e ganhou 2-0. Eu acho piada que os utilizadores da net vieram dizer que o Cristiano Ronaldo foi o melhor jogador em campo. Só que o Jornal da Marca, isto é apenas uma curiosidade, o Jornal da Marca atribuiu 8 de pontuação, de 0 a 10, ao Cristiano Ronaldo, e atribuiu 9 ao Ricardo Carvalho. A dizer que o Ricardo Carvalho é seguríssimo, etc. Diziam inclusive que era a melhor contratação do Real Madrid esta época. Sim, exatamente. E é engraçado porque era para aí a quinta opção para a central pelo José Mourinho. Agora, a curiosidade é isto: como é que um jogador que está envolvido nos 2 golos e quinta opção, escolha só isso. Era para ir a quinta opção, sim, nas contratações. Quando ele tinha várias hipóteses em cima da mesa. Sim, exatamente. E acho que não tenho bem certeza, era para ir a quarta ou a quinta opção do José Mourinho. José Mourinho não tinha a certeza se o queria para a central. E agora foram 6 milhões por um jogador de 32 anos, não é todos os dias que isto acontece. Sim, pois é, mas naquele dia aconteceu. Opa, então fica a curiosidade que o Jornal da Marca deu 8 ao Cristiano Ronaldo e 9 ao Ricardo Carvalho. Eu não percebo é como é que um jogador que esteve envolvido diretamente nos 2 golos e marcou um, portanto marca um e dá outro a marcar, recebe 8. Por exemplo, eu percebo que o central seja muito bom. A exibição que ele fez, uma coisa espantosa. Tudo. Agora explica-me como é que um jogador que está envolvido diretamente na vitória da sua equipa na Liga dos Campeões contra o AC Milan, não é o Freamundo, é contra o AC Milan. O que é que tens contra o Freamundo? Não sei, apenas achei bonito ficar a dizer. Tens sotaque de Freamundo e tudo. Não, obrigado, és grande amigo meu. Opa, portanto, acho que dá para perceber aquilo que eu quero dizer, percebes? Um jogador que participa ativamente, aliás. Eu ainda não percebi. Foi. Desculpa, estamos a falar de um jogador que deu a vitória ao Real Madrid. Deixa o João falar. Acaba, João. O Cristiano Ronaldo deu a vitória ao AC Milan, porque marca um e dá. Estás a emberrar com a marca, é isso? E dá outro. Não estou a emberrar com a marca, eu estou apenas a colocar a curiosidade de um jornal espanhol, ainda por cima de Madrid, vir a dizer que o jogador que deu a vitória ao Real Madrid tem menos do que o central. Muito bom, um abraço e embrulha se quiseres comer mais. Mas João, aqui ninguém está a contestar a exibição do Ricardo Carvalho. Mas eu não estou a falar da contestação! Aqui o que estamos a dizer é que o Ricardo. Também todos sabemos que o Ricardo Carvalho fez uma grande exibição. O Cristiano Ronaldo é que marcou 4 gols e está a subir claramente de forma. Era isso que eu queria que tu. Está bem, mas eu não estou a falar disso! Pronto, então vamos ao Tiago. Tiago, o que é que tens a dizer sobre isto? É mesmo portista. Tenho a dizer que. Sim, senhor, é um bocado o que o Hugo disse. Ronaldo está a subir de forma, era o que se queria. Mas também uso mais uma vez o que o Hugo disse para expressar o meu desapontamento que tenho sempre que o rapazinho toca na seleção. Tu és bem fixe também. Toca muita coisa, mas não toca na bola. Portanto, eu gostava de ver mais Ronaldo quando Portugal joga. Porque daquele lado só golos de mochila mesmo. Tirando isso, foi um bom resultado do Madrid, que tem neste momento 22 golos marcados em 8 jornadas. Quer dizer, isto é qualquer coisa. Grande parte então deve ser Ronaldo. Chama-se Mourinho também, é verdade. Convém dizer que o Ronaldo já é o melhor marcador do campeonato espanhol. Tu já disseste isso, mas eu posso dizer outra vez. Todas as ligas europeias. Um penteado muito bonito também. Exato, mas já não tem madeixas. Ah, pá. Há bocado o João falou dos 10-0. Eu queria referir. Eu vi o resumo do jogo e podiam não viste ter, nada, Aldrabão. Por acaso vi. Podiam ter sido 15-0 na brincadeira. Houve apenas um jogador expulso por parte do Feyenoord, não é desculpa para isto ter acontecido. A defesa estava completamente a dormir, o guarda-redes estava completamente a dormir, não sei o que é que se passou ali. E o mais engraçado é que ainda houve um penalti por assinalar contra o PSV. Mas um penalti descarado. Tu tens e dinheiro, ainda mais tu és acionista do PSV. É porque estás a falar nisso? Não, ainda mais engraçado. Não, porque isto é ridículo. Ainda mais engraçado. O Mário Bino, que é o Mário Bino. Mário Bino, que é o treinador do Feyenoord, recebeu um grande voto de confiança por parte da direção. Que ainda mais ridículo é. E mais uma coisa, deixem-me só acabar. Que esta semana o Bebé é novo reforço do Manchester United, que veio do Guimarães. Do Guimarães? A sério? Epá. Sim, mas não teve lá muito tempo. Se tivesse estado muito tempo, não seria o jogador que é agora. Cala-te. E estreou-se a titular pelo Manchester, na Taça da Liga contra o Wolverhampton, e estreou-se logo a marcar. Aqui um grande bem-aja ao Bebé. Um golo. Foi um golo que teve muito trabalho. Teve muito trabalho pelo meio e ele fez uma boa exibição e deu vários golos a marcar, mas infelizmente os colegas não conseguiram concretizar. 3-2 para o Manchester contra o Wolverhampton. Tiago e João, querem acrescentar alguma coisa ao Bebé, ao assunto Bebé, ou ao PSV, aos 10 jogos? O Bebé do Vitória Guimarães, está tudo dito. Vamos avançar então para a zona de apostas. Zona de apostas. Chegamos agora à zona de apostas, que é a última rubrica do programa, onde eu vou-vos pedir a vocês os três para me fazerem uma espécie de apostas sobre os três jogos que aí vêm. Escolhem os resultados não só para o vosso clube, mas para os dos vossos dois adversários. E ainda... um ovo Kinder. Se bem entenderem, podem escolher o 11 para a vossa equipa. Quem é que quer começar? Hugo, podes começar tu. Ok, então posso começar eu. Vou começar pelo Benfica, coitadinhos. Pronto, tenho que lhes dar algum ênfase, não é? Vai ser o Benfica Paços de Ferreira. Não percebi, coitadinhos, mas fala. Na Luz. Eu percebi. Na Luz. É assim, o Paços costuma dar trabalho aos clubes grandes, costuma fazer sempre em casa, boas em casa dá. Não mata não, o Paços costuma dar trabalho aos grandes, mas não atravessa um grande momento, empatou com o Beira-Mar em casa na última jornada, não está tão forte como nas últimas épocas, pelo menos é o que eu vejo. O Benfica vem de 4 vitórias consecutivas, penso que vai fazer a 5ª vitória consecutiva. Mas não de uma forma muito, muito fácil, tão fácil como com o Portimonense ou outras anteriores. Mas sim, dava um 2-1 para o Benfica Paços Ferreira. No que toca à Académica Futebol Clube do Porto, a Académica está muito forte, está no terceiro lugar neste momento, mas o Porto está demolidor, com aqueles 3 do ataque, Varela, Hulk e Falcão, estão a combinar. Mas parecem 5 ou 6. Estão a combinar muito bem. Mas penso também que o Jorge Costa não se vai esfolar para ganhar ao Porto, portanto aposto também numa vitória do Porto. Um 2-1 ou um 3-1, por aí. No que toca ao Leiria Sporting, o Sporting vai a uma casa que não costuma ser muito difícil, tradicionalmente, para os Leões. O Leiria está abalado com a chapa 5 que foi alvo no Dragão, e o Sporting está a subir de forma, está a começar a jogar bom futebol, e apesar das muitas baixas, penso que o Sporting também conseguirá sair vitorioso de Leiria, pela margem mínima, penso, 1-0, 2-1. A minha aposta para o 11 dava uma oportunidade ao Hildebrand, de novo, em vez do Patrício, apesar do Patrício não estar mal. Tentava o Hildebrand mais uma vez. Na defesa, manteria o Abel como defesa de direito, um prémio pela boa exibição e pelo golo no último jogo. Centrais, metia o Carriço e o Torcigliari. O Polga não me parece que esteja apto. Nuno André Coelho também não está apto. Defesa esquerda, o Evaldo. No meio campo, com a ausência do Pedro Mendes, continuaria com o André Santos. Mais à frente, o Manis. Nas alas manteria o João Pereira na direita e o Diogo Salomão na esquerda. À frente, com a ausência do Lietzen, meteria o Postiga e dava de novo uma oportunidade a Vukcevic como avançado, tal como aconteceu contra o Gent. Tiago, agora tu, amanhã há jogo, já na Luz, Benfica Paços de Ferreira, tuas opiniões. Eu gostava já de dar um bocadinho no osso do Hugo e dizer que ele continua a pintar um bocadinho a coisa de verde, e faço minhas as palavras do locutor da Renascença: o Sporting está a jogar 0. Mas pronto. Olha as substâncias ilícitas antes de ver os jogos. Não, olha a concorrência, olha a concorrência. O que é isso? TSF aqui. Ai. Renascença, foi o que eu disse. Ah, desculpa. Pronto. Continua. Mas pronto, estávamos a falar, portanto, Benfica joga já amanhã contra o Paços, é em casa, portanto eu acredito muito sinceramente que não vai ser um jogo por aí além, não vai ser um jogo difícil. O Paços tem estado uma equipa equilibrada, mas não tem estado a fazer grandes jogos por aí além. Podemos dizer talvez um bocadinho o mesmo do Benfica, mas temos uma equipa muito melhor ali nos lados de Lisboa, obviamente, basta dizer que é o Benfica. Quanto ao 11, claro. Eu não me alongo muito mais. Vamos ter basicamente os mesmos jogadores que temos tido até hoje. Gostava apenas de fazer uma pequena ressalva. Temos 4 amarelados, temos 4 jogadores em risco, podem não vir a jogar contra o Porto, que é já o jogo a seguir ao Paços de Ferreira na Liga. Adiantávamos de muito também. Mas eu gostava de dizer e de sublinhar as espetaculares, e meto entre aspas a palavra coincidência. Tiago, se faz favor, aponta os nomes. Que... Eu vou apontar os nomes, coincidências extraordinárias que existem no nosso campeonato. Temos, portanto, Luizão, Maxi Pereira, Javi Garcia e Carlos Martins, que são nada mais nada menos do que 4 dos jogadores mais importantes do nosso plantel. Como é que estes 4 jogadores... Mas a gente já lá vai. Como é que estes 4 jogadores... Posso falar? Deixa-me acabar. Deixa o Diário acabar. Estes 4 jogadores ficam amarelados, com 4 amarelos, todos eles ganhos no jogo. É uma cabala. Contra é uma o Nacional, contra o Benfica, Nacional contra o Benfica, dirigido por Pedro Proença, esse grande árbitro que nós conhecemos, no qual Carlos Martins recebe um amarelo entrado aos 66 minutos em jogo, recebe um amarelo aos 95 segundos Tiago, do jogo Tiago, acabar. O Carlos Martins, pronto, nem mas eu não vou falar mais o Carlos Martins é um gajo que fala é um gajo que se deixa o Sporting para vir para o Benfica, fala com os árbitros como se estivesse a falar com tá com, bem, mas eu não com a mãe que não respeita Gustavo, ainda antes de acabar com os terceiros, Carlos Martins devia ter cuidadinho a falar com os árbitros, todos, muitas vezes ia ser amarelado mais vezes, e os árbitros nem sequer ligam, fazem vista grossa, o que é inadmissível. Todos estes 4 jogadores tiveram o seu terceiro amarelo, todos estes 4, repito, no jogo, imaginem qual, Benfica-Guimarães, em que o Benfica conseguiu perder 2-1. Mentira! Graças à excelente presença e à excelente atuação de Algarve Benquerença neste jogo. Não sei quem é. Então, mas tu achas que há uma cabala contra o Benfica, é isso? Era isso a cabala contra o Benfica. Não sei, o que eu questiono é que os dois piores jogos a nível de arbitragem neste campeonato foram jogos que deram 4 amarelos a estes 4 jogadores. Viste todos os jogos do campeonato. Eu não percebo. Se calhar já paravas de chorar. Se calhar já paravas de chorar. Vou ao meu 11. Roberto na baliza. Como não poderia deixar de ser, apesar do amarelo, do risco de amarelo Maxi Pereira, vou ter Maxi do lado direito, Luizão no meio com David Luiz, com o Entrão lado esquerdo, recuado, não acredito ainda em César Peixoto ainda, e se calhar até nunca até ao final desta época. No entanto, vou tirar a Javi Garcia do meu eixo defensivo, vou meter a Ayrton, porque acredito, apesar de não ser um jogador tão bom e que não tenha provas provadas como um Garcia tem até ao momento, a Ayrton é, acho que tem estado numa boa forma desde sempre que entra em campo. Lado direito, vou tirar a Carlos Martins pelo risco de amarelo Sálvio. Quer ver o que é que o rapaz consegue fazer, apesar de não estar ainda na forma desejável. No entanto, talvez, e como ressalva, coloque Sálvio, isto como treinador de bancada que sou, a partir dos 45 minutos e não de início. Não sei. É questão de tentar meter algum juízo na cabeça de Carlos Martins por parte de Jorge Jesus, que ele simplesmente não pode ver um amarelo se quer jogar contra o Porto. Lado esquerdo, Gaetan, apesar de não andar muito satisfeito com o rapaz. Aymar no meio, como não poderia deixar de ser, Saviola, e a acompanhar Saviola, eu gostava de meter Nuno Gomes, muito sinceramente, porque não temos Cardoso, mas vamos optar pelo Kardec. Temos o Kardec, que muito sinceramente não é um jogador para o meu Benfica. Também tens o senhor que trabalha no talho, lá na esquina, percebes? Acho que ele devia ser muito bom. E o padre da Mini Pressa também. João, muito depois... sinceramente teria Nuno Gomes, mas pronto, Nuno Gomes já tem feito o único jogo até ao momento, portanto Kardec. Pronto, depois desta entrevista Nuno Gomes ainda João, que não queres agora continuar? Em dezembro podemos emprestar o salário, se quiserem. Está tudo no mercado. Que já o estás a mandar vir para este lado. Okay, não tem estado a fazer João, nada. João, vai. Eu estou pronto para falar. Eu vou ser muito mais rápido. Eu não estou... Por favor. Eu agradecia. É que, felizmente, eu não tenho motivos para estar com choradinhos. Ai, o árbitro, ai este, ai aquele. Ah, mãe, olha o senhor árbitro. Pronto. Eu sou muito mais rápido. Opa, quanto ao Benfica Passos, eu não concordo com o Hugo, não acho que vai ser assim tão difícil para o Benfica. Eu não disse isso. Pescalou. Não disse isso. Pescalou. No que toca ao Benfica Passos, eu acho que isto vai ser facilmente para aí um 3-0. Ainda por cima o Benfica a jogar em casa. O Passos é uma equipa, de facto, que cria dificuldades, mas é principalmente em casa. O Passos em casa, de facto, cria muitas, e repara como eu digo, muitas dificuldades. Académica Porto, pronto, vai ser relativamente fácil. Eu estou a ver um 2-0 para o Porto. Também acredito que a relação, de facto, com o Jorge Costa como treinador vai facilitar, é verdade. União de Leiria Sporting, apesar do União de Leiria vir com aqueles 5, sim, mas também contra o Sporting vão se fechar de certeza absoluta. Sim, sim, sim, sim, vão se fechar mais. Sim, também não acredito. Compreendo, acredito, sinceramente. Acredito, mas contra o Porto, com o power que está, abrem-se completamente e contra o Sporting vão se fechar. Não vejo isso assim. Exatamente. Ele quer trabalhar na Carris, percebes? Parte médica. O jornalismo já não dá nada para ele e ele vai ser embora. Guimarães continua. Atenção, o intervalo entre a plataforma e o Cais. Guimarães conclui, por favor. Opa, no que toca à União de Leiria, eu sei, por isso é que estou a dizer. No que toca à União de Leiria Sporting, pá, o União de Leiria vai jogar em casa. Eu o vejo obrigado a atacar. Favoritíssimo. Não é isso. Favoritíssimo. Não, o União de Leiria, como vai jogar em casa, opá, eu vejo atacar muito mais. Claro. Não, muito mais que o Porto, mas. Os homens não atacam, mas vejo não atacar. Mas eles vejo é que não atacar. Sabem posicionar no terreno. Mas vejo atacar. Eles vão a jogar melhor do que nos jogou no Dragão? Opa, isso é um bocado difícil. Que eles jogaram no Dragão. Isso é um bocado não é difícil. Por nada. Isso é um bocado difícil. Mas o União de Leiria vai chegar em casa, vai criar mais dificuldades ao Sporting. E o Sporting não tem a mesma qualidade de jogo que o Futebol Clube do Porto. Acho que não tem a mesma facilidade de criar as oportunidades. Ui. É verdade. Pá, mas o Sporting mesmo assim vai ganhar 2-1. No que toca ao 11, não vou estar aqui a dizer nomes, porque toda a gente conhece o 11 do Futebol Clube do Porto, não é verdade? Pá, ora aí está. Eu apenas trocaria o Futchila pelo Sapunar. Punha o João Moutinho à esquerda e, em vez do Ruben Miquel, punha o Belucci à direita. E pronto, lá à frente. É a tropa do costume, Hugo, Falcão e Varela, só para mostrar quem manda e principalmente a quem gosta de futebol ver um bom ataque. Vamos então concluir, está tudo para o primeiro Bola na Rede. Já sabem que nos podem continuar a acompanhar no Facebook através da nossa página de fãs, basta procurarem Bola na Rede e encontram facilmente o nosso programa. E eu, Hugo Rebelo, comentador do Sporting, espero lá pelos meus grandes fãs benfiquistas que já fazem ouvir a sua voz e ainda não tinha começado o programa. Estou à vossa espera. Ou enviando-nos um e-mail para bolanarede.escfm@gmail.com. Muito obrigado por nos ouvirem e até para a semana. Muitos falam de futebol e são entendidos na matéria. Nós falamos de bola porque não percebemos nada de futebol. Três cores, três homens e uma taça de termossos. Bola na Rede, um programa de Mário Oliveira,